Hallo Schatz, ich bin da. Hallo Liebling. Mua. Na, wie war's auf der Arbeit? Ach, du weißt ja, will man Schweres bewältigen, muss man es leicht angehen. Und, was gibt es heute Feines zum Abendbrot? Oh, du wirst begeistert sein. Als Vorspeise gibt es leichte Jazzmusik mit herzhaften Swingrhythmen. Super. Der Hauptgang besteht aus fetzigen Gitarrenriss zu rockigen Schlagzeugsoli, gewürzt mit schrillen Synthesizer-Klängen. Auweia, das klingt ja gut. Und zum Abschluss gibt es eine Komposition aus Klassik und Kabarett, garniert mit witzigen Moderationen. Huiuiuiui, na da kann ich mich aber auf was gefasst machen. Ach Schatz, du weißt einfach, was mir gefällt. Natürlich, Liebling. Tide immer anders. Aktuelle Programminfos für Tide 96.0 und Tide TV findet ihr im Internet unter www.tidenet.de. Now we like to pray together by singing our anthem song, Nkosi Sikelela Afrika. God bless Africa. Nkosi Sikelela Afrika. Mani uphaka Yesu, dumo lwayo. Yizwa imithandazo yethu. Sikelela thina lusapho lwayo, Nkosi sikelela Afrika. Mani uphaka Yesu phondo lwayo, yizwa imithandazo yethu. Nkosi sikelela Apolayo, woza moya, woza moya, woza moya, woza moya, woza moya, woi twele, wosi sielele, ti. Sapolayo Morena buluka sechaba sa Yesu ufedise dintwa le maswenye Morena buluka sechaba sa Yesu ufedise dintwa le maswenye Use buluke Use buluke Use buluke Morena Se chama Yesu, se chama África, mago benjalo, mago benjalo, kute kubengu na pagate, kute kubengu na pagate. Uma muito boa tarde, aqui é a Rádio Mama Terra 96.0 Hamburgo, aquele programa em português e alemão com sotaque brasileiro especial de Niterói. Um grande abraço para a nossa grande rede Mama Prece, Joca Neto em Estocolmo, Razadalto em Berlim com a Rádio Saci, seu filho Leon, gente finíssima, trabalho maravilhoso que estamos realizando juntos há um certo tempo e agora temos a TV Mama Terra na internet. Vocês podem procurar através do www.mamaterra.de. E um grande abraço para Márcio Alexandre, no Rio de Janeiro, criador da rede social afro-religiosa pela tolerância religiosa no Brasil, que nós participamos também da Mama Terra por esta unidade de trabalho, entre os grupos do mundo. E um grande abraço para minha querida amiga Ana Felipe, com seu memória Lélia Gonzalez, que passa e-mails para o mundo informando sobre as situações atuais do Brasil. E para minha querida, vou botar uma música muito especial do Osmar Júnior. Ela vai gostar bastante. Mas agora vamos falar alemão. E a Zindibai, Rádio Mama Terra, 96.0, ein Sendung in Deutschland, Portuguese Sprache. Mit Markus Roman und Ortrungutige. Ortrungutige leider ist heute nicht hier, weil es krank. Viele Menschen hier in Hamburg sind krank im Moment, wegen Lungen und wegen Grippe. Aber das ist Zeit, das ist der Wetter im Moment. Und wir bedanken uns für die Leute, die machen die Netzwerk mit uns. Weil wir haben jetzt ein Fernsehen im Internet, die Mama Terra Fernsehen. Ihr könnt sehen unter www.mamaterra.de. Mit Rasa D'Alto aus Berlin, mit Sassi Gruppe und Joca Neto aus Stockholm. Und viele Leute aus Brasília e uns dizendo. Und wir bedanken uns für Ana Felipe aus Rio de Janeiro, die schickt immer tolle Informationen. Über Brasilien und die Welt für Radio Mama Terra hier in Hamburg. Lá fora as margaridas fazem cor. Eu lembro a alegria, boiar naquelas águas e ver as lavadeiras lavando a dor. E lavavam a minha esperança perdida de crescer lá no Igarapé. Tinha da vida e adoro o meu medo, o que é. A minha nave, um tronco, navegava as estrelas entre as palafitas e as lavadeiras. Nas minhas aventuras, buraco é pirarara, piranha, peixe, boi, potro e gara. E lavavam a minha paixão corrompida as mulheres do Igarapé. As Joanas Marias, deusas margaridas, lavarão o que ainda vier. As minhas aventuras, buraco é pirarara, piranha, peixe, boi, boto e gara. E lavavam a minha paixão corrompida as mulheres do Igarapé. As Joanas Marias, deusas margaridas, lavarão. Osmar Júnior, Mulheres do Igarapé, na Rádio Mama Terra 96.0 Hamburgo, aquele programa em português e alemão com sotaque brasileiro. Hier ist Radio Mama Terra 96 Nu, eine Sendung in Deutsch und Portugiesisch Sprache. Wir haben gerade gehört, Osmar Júnior mit Mulheres vom Igarapé. Unsere Sendung heute hat leider nicht Ortrum bei uns, aber wir sind für nächste Woche schon vorbereitet für eine tolle Sendung wieder mit Ortrum Gutige. Und wir würden gerne, ich würde gerne etwas sagen über die Afro Talk Show in der Werkstatt 3 nächste Freitag um 27. Februar um 20 Uhr. Black Entrepreneur, Selbstständige und Schwarze. Deutschland Politiker fordern mehr Unternehmengeister bei der Bevölkerung. Immer wieder hört man, es sei ein Traum, beruflich selbstständig zu sein. Man muss keine Rente einzahlen, keine sich privat versichern, setzt alle Schaffung vor den Steuern ab. Flexible Arbeitszeit sowieso. So weit als die Klischee. Die Arbeitsmarktsituation ist trotz Antidiskriminierung gesetzt für schwarze Menschen und Menschen mit Migrationshintergrund, alle anderen aus einfach. Die Zahl selbstständig in unseren Reihen ist beachtlich. Doch wie sieht die Realität für schwarze Unternehmerinnen aus? Was sind die Voraussetzungen? Wo gibt es Unterstützung? Welche Wege gibt es und wie sie sich ausrichten? Über diese Fragen und mehr diskutieren wir schwarze Unternehmerinnen mit ganz unterschiedlichen Hintergründen. Netzwerk 32-34 in Hamburg. Diese ist eine Initiative von ISD, Initiative Schwarze Deutsche Hamburg. Deswegen haben wir auch die nationalen Hymnen oder die Afrika-Hymnen von Südafrika und jetzt von der gesamten Afrika zuerst gespielt in unserer Sendung. Und wir werden jetzt spielen die Musik, die wir empfangen immer unsere Mama Terra sendo Ria bei Radio Mama Terra. É isso aí, você está na Rádio Mama Terra 96.0 Hamburgo, aquele programa em português e alemão com sotaque brasileiro. Wir sind bei Rádio Mama Terra, realizando em Deutschland Portuguese Sprache, mit Markus Romão, Dortrum Gutke, de heute leider ist krank. Und wir gehen weiter mit tolle Musik aus Brasília, der Caribe, Afrika und Deutschland. Und jetzt für Martinique und Guadalupe. Cochon en cagrillé, allez filer zoutés, Noël a qu'arrivé. Honoré Noël qu'arrivait, est-ce que songez Paris Costao, mon gilet ou épi pantalon, Julien ou l'article est cordonnier, est-ce que songez Mettez-vous en blanc, la fête sans carburant, honoré il est pour descendre, si vous voulez tous bagaille bien tendre. Honoré Noël qui arrivait, est-ce que songez prier bon Dieu, demander santé et travail, si c'est maman il a réussi, honoré en Noël créole, c'est la fête et puis la prière, on chasse son nez à la volée, mes amis c'est pour nous chanter. Honoré Noël qui arrivait, est-ce que songez prier bon Dieu, demander santé et travail, qui c'est maman il a réussi, honoré en Noël créole, c'est la fête et puis la prière, on chasse son nez à la volée, mes amis c'est pour nous chanter. Isso aí, Rádio Mama Terra 96.0 Hamburgo, aquele programa em português e alemão com sotaque brasileiro de Niterói, com música da Martinica de Guadalupe. Minha gente, é incrível, Guadalupe e Martinica são os primeiros países da Europa a fazer uma sublevação pedindo aumento do salário mínimo. Eles pediam 200 euros a mais para alimentar a população. Parece engraçado eu falar Guadalupe e Martinica, países europeus? Claro, eles fazem parte da comunidade europeia como províncias administradas pelo poder colonial, antigo poder colonial francês. Terra dos meus avós, sempre mostrando uma garra. E na semana passada, no domingo, fizeram uma grande demonstração, no sábado, uma grande demonstração em Paris, mais de 10 mil negros africanos de Martinica e do resto do mundo que lá estão em Paris, reivindicando o atendimento das demandas da população de Guadalupe e Martinica, que não são só demandas de Martinica e Guadalupe, porque os trabalhadores do mundo inteiro, no momento, estão sofrendo por conta das maracutaias que os banqueiros do mundo fizeram e por conta também dos desmandos dos políticos, por conta das guerras que gastaram tanto, por conta das violências, por conta da de comprarem armamentos, de comprarem só, de simplesmente tentar conter as populações do mundo, em vez de darem educação, em vez de darem alimento, em vez de darem trabalho, em vez de darem boas condições de vida. Por isso, Martinica está sendo um exemplo. Martinica de Aimé Césaire, do Aimé Césaire, que falecido, que foi um grande amigo do meu velho amigo Abdias Nascimento. Martinica mostrando a luta do Caribe, mostrando a garra desse pessoal do Caribe. Nós escutamos Honoré. Sigo agora, minha gente, um pouquinho em alemão, porque a minha querida Ortrun não está presente. Mas para quem é aqui de Hamburgo, por favor, podem ter, anote o número de telefone aí que nós vamos fazer uma pergunta. É, o número é 413-465-96. 413-465-96. Esse telefone vai ser para quem responde. Vai ser para quem nos telefonar, vai receber um CD chamado Schmuckstrasse, que acabou de sair, do nosso amigo Sérgio Boré, que é a pessoa que lança, que faz, que inicia o nosso programa sempre com sua música Galope, música maravilhosa, Galope do Benjo, minha música em homenagem ao seu filho. Então anote aí, 413-465-96, daqui de Hamburgo ou da Alemanha, 040-413-465-96. Quem telefonar primeiro, depois que eu fizer a pergunta, claro, que também só pode telefonar enquanto eu estiver colocando música, não dá para telefonar enquanto eu estou falando, vai ganhar esse CD do nosso querido amigo Sérgio Boré, lá de Arraial da Ajuda, na Bahia. Gente finíssima. Viazinho de Ria, Bahia, Rádio Mama Terra, Zexo Nansist Nu, dizendo isso, Mama Terra. Dizendo isso em português, sim, dot x praha. Heute leider, unsere Moderatorin, Ortrun Guttige, de Deutsche Stimme von unser Sendung, ist krank. Aber sie wird nächste Woche dabei sein. Und bitte notieren diese Telefonnummer, weil wir haben los in einer Minute. Die Nummer von unser Sendung ist 413-465-96. Wer antwortet die Frage, die wir jetzt machen, wird bekommen eine CD von Sérgio Boré, de música de Marte de Musique, de Is the Jingle for Unser Sendo. Sérgio Boré, wohnt em Sul de Bahia, Brasília, und hat seine CD mit vielen Leuten aus Deutschland gerade gemacht. Der CD heißt Schmuckstrasse. Sérgio Boré ist ein guter Freund von uns. Und ein schöner Gruß na Bahia, die hört uns im Moment auch in dieser Sendung. Und die Frage lautet, wie viele Nullen gibt es in 1 Milliarde? Wie viele Nullen es gibt in 1 Milliarde? Ich werde jetzt die Frage auch in Portugiesisch stellen. Minha gente, a pergunta agora do concurso é saber quantos zeros tem 1 bilhão? Exatamente, 1 bilhão tem quantos zeros? Quem telefonar e responder poderá receber esse prêmio. Isso vai por conta de que no momento se fala de botar dinheiro nos bancos, de colocar dinheiro para ajudar aí os ricos, e só se falam de bilhões. Aqui mesmo em Hamburgo, um banco do norte de Hamburgo vai receber 9 bilhões de euros. Eu não tenho nem ideia do que isso significa. 9 bilhões de euros. E quando falta para a gente 5 euros na conta, eles não descontam o aluguel da gente. Volta, fica cheque borrachudo. Então, por isso que eu quero que a pessoa responda para a gente quantos zeros tem 1 bilhão de euros. Diese Frage, meine Leute, ich wiederhole es, wie viele Nullen es gibt in 1 Milliarde. Wir machen diese Frage, weil hier in Hamburg de Nordbank Moment, Mus Bezahlen oder hat ein Loch von 9 Milliarden Euro. Und wir, wenn für uns fehlt 5 Euro in unserem Konto, wir schaffen nicht zu bezahlen unsere Miete. Deswegen wir machen jetzt wieder eine Musik für Martinique und Guadeloupe, die ist europäische Land, die werden sich gegen diese Ausbeutung von der Bevölkerung. Dieu madame là, t'es ni en case en paille, y'a y'a case là, t'es ni en pied piment, charlet à vieux femme là, oui les vieux piments lâche. Abîme, t'es ni en vieux madame, vieux madame là, t'es ni en case en paille, derrière case là, t'es ni en fou charbon, chalet à vieux pomme là, puis les fous charbon lâche. Rue des Ambime bei Radio Mama Terra, 96.0, eine Sendung in Deutsch und Portugiesisch Sprache. Wir sind hier in Hamburg, direkt für die Welt. Und heute wir machen eine Hommage für Martinique und Guadeloupe, die sind die erste Land von Europa. Ja, bei Martinique, da in der Karibik gehört, Martinique und Guadeloupe, da in der Karibik, gehört Frankreich und die haben eine Forderung nach mehr 200 Euro für seinen Mindestlohn und sind fast 30 Tage in Streik die gesamte Bevölkerung und Sarkozy hat das akzeptiert. Und das ist ein gutes Beispiel, weil heutzutage hier in Deutschland man muss leben mit 300 Euro aus Sozialhilfe oder als Arbeitnehmer muss auf Sozialhilfe gehen, weil das Geld, den Lohngeld, geht nicht zu überleben. Martinique und Guadeloupe, ein gutes Beispiel von Europäern, die sich wehren gegen die Ausbeutung von den Arbeitermenschen. Martinique bei euch. Nós estamos aqui na Rádio Mama Terra 96.0 Hamburgo, aquele programa em português e alemão com sotaque brasileiro. E mais uma música de Martinica e Guadalupe, especialmente para o meu querido amigo Januário Garcia, que sempre pede música diferente, que ele já está de saco cheio de escutar música brasileira. Também quem mora no Rio, logo depois do carnaval, não poderia dizer outra coisa. Está na hora de fazer um retiro. Hoje é quarta-feira de cinzas. Monsieur Michel, maman la grève barré-moi, maman la grève barré-moi, monsieur Michel, balai d'aille de France, maman la grève barré-moi, maman la grève barré-moi, maman la grève barré-moi, monsieur Michel, balai d'aille de France. La grève barré-moi, from Beguine. Musik aus Martinique bei Radio Mama Terra, 96.0, eine Sendung in Deutsch und Portugiesisch Sprache, hier in Hamburg bei Tide. Wir sind im Moment mit ein Los. Wir machen los. Und notiert diese Nummer bitte: 413-46596. Wer antwortet uns unter dieser Telefonnummer? 413-46596 bekommt ein CD von Sérgio Boré und den die Frage lautet: Wie viele Nullen gibt es in 1 Milliarde? Contra o vento, sem lenço, sem documento, no sol de quase dezembro, eu vou. O sol se reparte em crimes, espaçonaves, guerrilhas, em cardinales bonitas, eu vou. Em caras de presidentes, em grandes beijos de amor, em dentes, pernas, bandeiras, bomba e Brigitte Bardot. O sol nas bancas de revista me enche de alegria e preguiça. Quem lê tanta notícia? Eu vou por entre fotos e nomes, os olhos cheios de cores, o peito cheio de amor. Eu vou, por que não? Por que não? Ela pensa em casamento e eu nunca mais fui à escola, sem lenço, sem documento. Eu vou. Eu tomo uma Coca-Cola, ela pensa em casamento e uma canção me consola. Eu vou por entre fotos e nomes, sem livros e sem fuzil, sem fome, sem telefone, no coração do Brasil. Ela nem sabe, até pensei em cantar na televisão. O sol é tão bonito. Eu vou sem lenço, sem documento, nada no bolso ou nas mãos. Eu quero seguir vivendo. Alegria, alegria de Caetano Veloso, na quarta-feira de cinza, na Rádio Mama Terra 96.0 Hamburgo. Aquele programa em português e alemão com sotaque brasileiro de Niterói. Gente finíssima, o nosso querido Caetano Veloso, que de vez em quando pisa na bola quando fala de negro. Mas isso é coisa mesmo dele, ele tem direito a falar essas coisas. Mas estamos aí. Nesta quarta-feira de cinza, mandando um grande abraço para a Deise Benedito, lá de São Paulo, que agita as mulheres negras e faz parte da Rede Mama Prece e da Comunicações Sem Fronteiras, que agora tem televisão. É, minha gente, nós estamos com televisão na internet. Vocês podem entrar na nossa página na mamaterra.de e lá vocês vão entrar na nossa televisão ao vivo, beleza pura, estamos crescendo. Daqui a pouco vamos derrubar a Globis. É, minha gente, o trabalho nosso é um trabalho que a gente chama de baixo para cima. Porque se Obama conseguiu vencer a eleição, conseguiu se tornar presidente simplesmente com celular e um computador, por que que nós, negros, índios, mulheres e povo brasileiro, não vamos conseguir também? A campanha no Brasil está começando. Vamos lá, vamos pensar, minha gente. Vamos pensar para não dar, para não entregar a rapadura. Está na hora do Brasil realmente proteger o seu povo. Está na hora do Brasil acabar com a violência. Está na hora do Brasil acabar com a tortura. Está na hora no Brasil realmente tratar todo cidadão como cidadão de primeira classe, como acabou de dizer o presidente. Infelizmente, somente 7 anos depois de ser eleito, ele disse que os negros no Brasil devem ser tratados pela polícia da mesma forma que todos os outros cidadãos. Um pouco tarde, né, meu querido Lula? Mas antes tarde do que nunca. Por isso, para o meu querido presidente, vamos botar uma música especial do nosso querido Tom Zé, mandado lá pelo Rasadalto de Berlim, a música João nos Tribunais. Wir sind bei Radio Mama Terra, 96 nu, ein Sendung in Deutsch und Portugiesisch Sprache. Heute unser Moderatorin, Ortrungutige leider ist krank, aber ich versuche es mit meiner brasilianische Deutsch mit euch zu sprechen. Ich habe gerade gesagt, dass der Präsident von Brasilien nach 7 Jahren, er ist schon 7 Jahre Präsident, zuerst mal er hat gesagt, dass die schwarzen Menschen in Brasilien, die sind nicht weniger als 100 Millionen Menschen, haben das Recht, die gleiche Behandlung von der Polizei zu bekommen wie die Weiße. Das habe ich gesagt, leider hat er das gesagt nach 7 Jahren nur. Ein Land, wo Jeden Jahre 50.000 junge Leute zwischen 14 und 24 Jahre alt ermordet sind durch Kugel. Es wäre schon Zeit, dass der Präsident etwas sagt. Wahrscheinlich hat das gesprochen für die Schwarzen in Brasilien, weil Obama hat gesagt, dass er toleriert nicht mehr Folter oder schlechte oder Misshandlung von Gefängnis in Amerika. Das weiß nicht, wie lange wird das dauert, aber das ist schon ein guter Schritt für die Menschenrechte in Amerika, in Brasilien und um die Welt. Und wir sind in Aschermittwoche. Aschermittwoche ist ein Tag, wo viele Leute in Brasilien haben tierische Eifersüchte. Weil die Männer und die Frauen sind drei, vier, fünf Tage durch den Straßen zu singen, zu spielen. Und viele sind fremd gegangen. Und Jalousie, Eifersucht, Ciúme, ist die Musik jetzt. Für alle, die haben in Brasilien, in Köln, in Nordwestfalen, in diesem Karneval, seine Liebe verloren. Wegen der Feier vom Karneval. Heute in Aschermittwoche eine Musik für verlassende Männer oder verlassende Frauen. Dorme o sol, a flor do Chico, meio-dia. Tudo esbarra. Rádio Mama Terra, tocando a música do Caetano Veloso, Ciúme, para todo mundo no Brasil e no mundo que tá morrendo de dor de corno nesta quarta-feira de carnaval. O carnaval foi bom, mas muita gente ficou na estrada. Me lançou sua flecha preta e se viu ferido justo na garganta. Quem nem alegre, nem triste, nem poeta, entre Petrolina e Juazeiro canta. Velho Chico, vens de Minas, de onde o oculto do mistério se escondeu. Sei que o levas todo em ti, não me canta, tanta gente cala, tantas almas esticadas no curtume, sobre toda a estrada, sobre toda a sala, paira monstruosa a sombra do ciúme. ciúme do nosso querido amigo Caetano Veloso, nesta quarta-feira de cinzas, cheia de dor e corno e cheio de alegria para muita gente. Ou seja, a contradição de Exu está sempre presente no pedaço. Nosso grande abraço para Márcio Alexandre, do grupo Rede Religiosa, Rede Social de Afro-Religiosa, lá do Brasil e da América Latina e agora do mundo também. Via Zindi, by Rádio Mamá Terra, Zexon de Cisnu, Anzendo em Deutsch no português Cisprache, Reut Leider, Oni Unsere Moderatorin, Ortrungutige de Krank ist, aber wir versuchen es, das unzuverstanden gemacht bei euch. Und jetzt die Musik von unserem Präsidenten aus Brasília, Luiz Inácio da Silva, sogenannte Lula, die hatte gesagt, dass die schwarzen Menschen in Brasilien sollen gleich behandelt bekommen von der Polizei. Machen wir eine Musik von Tom Zé. Se João Gilberto tivesse processo aberto e fosse nos tribunais cobrar direitos autorais por todo samba canção que com a sua gravação passou a ser bossa nova. Qualquer juiz de toga, de martelo ou de pistola, sem um minuto de pausa, lhe dava ganho de causa. Lhe dava ganho de causa. Sem um minuto de pausa, lhe dava ganho de causa. Chega de saudade, vejo o caso deste samba gravado em 58 por Elisa de Cardoso. Pela pátina crestado, Vinícius ficou gamado. O biscoito da Cardoso foi divino, foi gostoso. Mas era um samba canção lindo e nunca passou disso, não. Mas era um samba canção lindo e nunca passou disso, não. Mas 4 meses depois, João gravou com a levada, a voz no jogo sincopado, violão todo abusado. O coitado foi chamado de cantor desafinado, sem ritmo, ventríloco, mas diante do desafinado, o mundo curva, se desova, tudo até então louvado foi jogado numa cova, o sol chocou 200 ovas e nasceu a bossa nova. Aí o sol chocou 200 ovas e nasceu a bossa nova. Qualquer juiz de toga, de martelo ou de pistola, sem um minuto de pausa, lhe dava ganho de causa. Lhe dava ganho de causa. O Carnegie Hall foi importante porque pinçou João, separou João como a grande gema, a grande joia. Foi o Carnegie Hall. Diante do desafinado, o mundo curva, se desova, tudo até então louvado foi jogado numa cova, o sol chocou 200 ovas e nasceu a bossa nova. Ali é que nasceu a bossa nova. Ali, naquele ponto é que nasceu a bossa nova. Nasceu a bossa nova. É que nasceu a bossa nova. Tom Zé, estudando a bossa nova, coisa bonita, mandada pelo Raza Dalto, nosso grande correspondente de Berlim, gente finíssima, aqui na Rádio Mamá Terra, que é no número 96.0 FM de Hamburgo, uma rádio pública, para vocês saberem, nós fazemos esse programa como um programa de utilidade pública para a comunidade brasileira, afro-brasileira, afro-indígena brasileira e feminina que vive aqui na Alemanha. E também para todo mundo, principalmente para a capital do meu coração no Brasil, que é Niterói, terra de índio, terra de gente fina, terra dos guaranis, terra dos tupinambás, que agora estão tentando recuperar suas terras lá na área de Itaipu. Vai aí meu grande abraço para Antônio Pena, Aboré Obá Alaiê, gente finíssima da rede afro-religiosa, para o nosso querido babalorixá José Carlos Ibualamo, que acabou de inaugurar no seu ilê uma biblioteca para a juventude, para orientar melhor, para dar acesso à educação. Um grande abraço para você, babalorixá José Carlos Ibualamo. Nós prestigiamos toda a iniciativa que ajude a melhorar a formação social de nossa comunidade, principalmente os jovens do Brasil. É isso aí, axé, rapaziada da rede afro-religiosa lá do Brasil. E a Rádio Mamaterra, que agora também tem televisão, se coloca à disposição de vocês para mandarem filmes, mandarem tapes, mandarem material sobre tudo o que está acontecendo nesta religião de tradição do Brasil, da América Latina. Sim, porque nessa rede tem pessoas da Venezuela, de Cuba, de Benin, do mundo inteiro, até de Berlim. Grande amigo Murá, um grande abraço para você. Viazine by Rádio Mamaterra, Zexo Nani Sisnu, Ainizendo em Deutsch und Português Sisprache. Dizendo heute leider hat nicht die deutsche Moderatorin Ortrungutige die Skrank. Aber wir reden viel über verschiedenen Themen und im Moment wir begrüßen alle Leute von die Afro-Religionen aus Brasilien, die organisieren sich jetzt und nach 400 Jahren fangen an, wieder endlich anerkannt zu sein von die brasilianische Regierung. Und für diese Leute, Babalorixá Antônio Pena, Babalorixá José Carlos und Fernando de Ogun, wir begrüßen, weil die machen eine tolle Arbeit in Beziehung auf Erziehung von der Bevölkerung in Brasilien. Wir sind da und für diese Leute, wir werden Musik von Martinique spielen. Ich gehe jetzt wieder auf Portugiesisch, in Portugiesisch Sprache, meine Leute. Minha gente, vamos botar agora uma música de Martinique e Guadalupe para todos os babalorixás e mães de santo do Brasil e da América Latina que estão na rede afro-religiosa. Martinica é uma parte do Brasil. Brasil é uma parte da Martinica. Brasil é uma parte da África. África é uma parte do Brasil. O Brasil é uma parte da Europa, a Europa é uma parte do Brasil e nós somos todos de uma parte do mundo, nós somos todos da Mama Terra. Se liguem nessa, se liguem na nossa TV Mama Terra no www.mamaterra.de ou www.mamaterra.org. Maravilha, um grande beijão para minha irmã Rosane aí no Brasil, para mamãe também. Uma música da Martinica para a senhora, minha mãe Aurore. Mó saudade, aqui tá frio as pampas. En plein mois d'août, la pointe a pris en effervescence, mais c'est pour la Saint-Denis. C'est Matadola, déjà préparé. Plus belle robe et plus belle madrasagno. La de la de la de la la la la. Jouez, jouez les oies, jouez les enfants. La de la de la de la la la la. Jouez les oies pour les fanés. La de la de la de la la la la. C'est jeudi là pour nous amuser tout. La de la de la de la la la la. Jeudi c'est fête à les fanés. Faites la caille commencer. autant pour cabouler. Mais yon malengue, yon tout déchaîné. Aïe, c'est vivre les fanés. La dé la dé la dé la la la la. Jouez les voix, jouez les enfants. La dé la dé la dé la la la la. Jouez les voix, tous les fanés. La dé la dé la dé la la la la. C'est joli là pour nous amuser tout. La dé la dé la dé la la la la. Joli c'est fait à les fanés. E nós começamos a nos despedir na Rádio Mama Terra 96.0 Hamburgo, aquele programa em português e alemão com sotaque brasileiro. Até a próxima quarta-feira, até o próximo encontro com vocês. Meu coração está aberto, nossos corações estão abertos para sempre estarmos juntos. Wir verabschieden uns von Radio Mama Terra 96.0, eine Sendung in deutscher und portugiesischer Sprache. Bis nächste Mal unter www.mamaterra.de. Tide 96.0, die Programmvorhersage. Für Mittwoch, den 25. Februar 2009. In den Feierabend könnt ihr um 17 Uhr mit der türkisch-deutschen Radioshow Günaydin FM für Integration starten. Um 18 Uhr gibt es die Sendung Oben auf dem Dach. Ihr seid neugierig geworden? Dann hört auch rein und erfahrt mehr über die Stadt, ihre Menschen und ihre Musik. Musik der etwas anderen Art könnt ihr ab 19 Uhr lauschen. Sounds of Sin versorgt euch mit elektronischen Instrumentalen und außerdem gibt es heute noch ein Special über Art of Infinity. Tide 96.0. Immer anders.